Entra na rolagem, no 896. Bono 896, decolou os 46, chame controle 1998. Lenda 98, muito boa. Controle muito bom com o 1896, decola na 50. Com o 1896, contato radar, subiu para o nível 370, saída para o Caracaju. 370 para o Caracaju, com o 1896. 1896, chame Recife, 12685, alterno 2545. 12685, 2545. Afirmativo. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, na meia, cruzando 170. 18, na meia, a sua identificação chegada a Mari, desça para 2000 pés, na meia chegada. Meu dia, Mari, obrigado. Paulo Salvador, na escuta do Zulu Eco. Prossiga, Zulu Eco. Bom dia, solicitando a valorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição de número 8. Autorizado o reporte na saída do pátio 3. Será feito, obrigado. Gol 18, nomeia Livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reportando estabilizado, 18 Solo, é o Zulu Eco, retornado. Prossiga. Aguardando autorização para adentrar no pátio 1, na posição número 8. Autorizado. Ok, grato. LS, gol 1-8 no meia. Gol 1-8 no meia, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, 9? 1-1-8, decimal 9-5. 9-5, gol 1-8. Salvador, gol no 8 no meia, LS, baixou e travou, passou no marcador. Alex, gol no 8, ou no meia, livre pouso no 0, vento 090 graus, 079. Livre pouso, gol no 8 no meia. 1816, sala 08, direito no 219. Direito no 219, 1816. Sala Maria, 1816, Rio Grande do Sul. 1816, bom dia, prossegue via Alfa Juliette para 5. Alfa Juliette para 5, Zulu Eco retornando. Prossiga. Tomando o término do reboque, ponte 8, obrigado, bom dia, senhora. Bom dia. da transformação Bravo. Tá 3520, apenas identificação, chegada Mari, desce para 2 mil pés. Utilizar direto, zona 3520. Bravo, Gol 1807, comercial Bravo. Diego 1817, Guarulhos aprovado nível 360, decolada pista 10, perfeito saída da Euleda Bridge, intercepta peso Luno 6 após conforme rota do plano. Transponder 5531, no controle 1 no 98. Conforme Guarulhos 360, decolada 10 da Euleda Bridge, intercepta peso Luno 16 após via rota do plano de voo. 5531-1098-14. 1817, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, Charlie. Charlie, obrigado, valeu. Da 3520, livre MS, tem a parte estabilizada. Vai reportar estabilizada, da 3520. 3520, chame Torre 118, decimal 95. Torre 95, daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, até 3520. Bom dia, o TAM 3520, avistado o tráfego. Tá, livre o pouso na 10, vem até 080 graus, 08 norte. Livre o pouso na 10, tá 350. Aqui é o TAM 3520 no solo 38, chame o solo 1219. 1219, tá vendo? Portão 3520, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, Portão 03. Alfa, Juliette, Portão 03.